Caldeirão Brother. Diego Valadares e banda aí no Caldeirão Brother, na cidade de Vanderlei, na Bahia. Um abraço, DJ Carrapicho, Elinaldo Oliveira, todos os amigos da Vanderlei FM, aí exibindo nosso programa com muito sucesso. Dia 27, sabadão, 27 de julho, em Vanderlei, na Bahia. Dia 28, o sucesso continua, estaremos aí na casa de show Ingá, em Barreiras, na Bahia, também próximo a Vanderlei, né? Portanto, olha, todos vocês de toda a região, vamos assistir o show do Diego Valadares e banda aí em Vanderlei e em Barreiras. Dia 27 e 28 de julho estarei aí com vocês, abraçando cada amigo e cantando, botando todo mundo para dançar, viu? Não perca, show imperdível. Tayane e Thiago cantam Hoje Não. Hoje não, sou mais eu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o barba. Pode querer, fica querendo. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Quer minha boca na sua boca te mordendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero o meu corpo no seu corpo se mexendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Ô Taeme, não faz assim não. Ô Thiagão, me ajuda aí, pô. E Luan vai ficar querendo. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa. Pode querer, fica querendo. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Quer minha boca na sua boca te mordendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero meu corpo no seu corpo se mexendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não. Muito bem, Tayane e Thiago cantaram para vocês Hoje Não. Essa dupla canta bonito, né? Muito legal. Minha querida Luana Silva, Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um beijo para vocês aí, viu? Também a Águida, são amigas, ouvintes que estão sempre interagindo comigo no Facebook. A Luana Silva, a Maria Clara, a Águida, e você ainda não está no meu Face? Adicione Diego Valadares para a gente estar sempre falando também, viu? Um beijo para vocês que estão sempre interagindo comigo, pedindo alôs, pedindo músicas. Um beijo, viu? Muito obrigado. Minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, seu marido e os seus filhos, né? A sua comadre Rose, todo mundo ouvindo o nosso programa aí em Berilo, Minas Gerais, pela rádio Ara FM. Valeu, Ana Lúcia, obrigado, viu? Aí meu amigo Elinaldo Oliveira, DJ Carrapicho, em Vanderlei, na Bahia. Vanderlei FM, a rádio que exibe o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Milena Silva, em Nova União, Contriguaçu, Mato Grosso, os amigos da rádio Raio de Luz FM exibindo o nosso programa. Nilson Lombardi, os amigos da rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Adilson Tavares, meu amigo Adilson Tavares, cabra danado da rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Valeu, Adilson Tavares, todos da equipe da rádio Piseiro Sertanejo. É sucesso! Vamos em frente ao som da viola, traz para vocês hoje Rio Negro e Solimões. Essa música é simplesmente linda. Frio da madrugada.

Já estamos de volta, Mundo Sertanejo no seu rádio. Música e alegria, minha querida Rosana em Nova Monte Verde, Mato Grosso, a Clara Moraes em Hortolândia, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Tânia Genizelli em Humaitá, no Amazonas. Os amigos da Rádio Educadora FM em Novo Progresso, no Pará, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, Vanderlei Malte, todos da equipe. Muito obrigado, meu amigo Taliba Gonçalves, de Juína, Mato Grosso, Rádio Atividade FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, amigos da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá. Alan Sérgio, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Mancha Negra, da Web Rádio Vitrine Musical, em São Paulo, exibindo o nosso programa. Valeu, Mancha Negra, que também é músico, faz os seus shows por aí. Sucesso, Mancha Negra. Os amigos da Web Rádio Vitrine Musical, exibindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, no Espírito Santo. A Vivi Maís, em Pernambuco. A Dalva, em Agapito, Botucatu, São Paulo. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Leonardo canta A Malvada. Começa logo essa moda, menino, olha. Tem me feito que os meus sonhos levou. Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou. Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado. E agora volto chorando, me implorando perdão. Já não me importa seu desconsolo. Leonardo Cabra Danado cantou pra vocês A Malvada. Lusa Pardinho, minha querida Lusa Pardinho, sempre falando comigo no Face, disse que não perde o programa. Ela é da cidade de Vargem Grande, Rio do Pardo, Minas Gerais. Lusa Pardinho, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Os amigos aí de Vargem Grande, Rio do Pardo, Minas Gerais. Meu amigo Afonso Bradock, da Nossa Brasil FM, em Formosa, Goiás, também nossa parceira, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, os amigos da Rádio Talismã, em Vila Bahia, Rubemildo, todos vocês, muito obrigado, viu? Quero dizer, olha, por falar em Bahia,